1805, chama agora o centro Recife, ano 2085. Gente, pedido Recife 1685, 1805, muito obrigado e bom dia. Bom dia, vovô. Web 5899, autorizado e ele é ligado. Centro Recife, muito bom dia, 1805, passando a minha 0, sessão 370. 3891, desce para 2000 pés, autoridade LS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, reportando estabilizado, 3891. é livre da restrição em Belo, custa 3,891. Livre. Quem quiser para 2 que tem restrições para 3,891. Web 5899 estabilizou. Estou no localizador. 5899, completa a aproximação, chama a torre 11895. 3891 estabilizou? No localizador, tá 3891. 3891, completa aproximação, chama a torre 1186, correção 11895. 118.95, tá 3891, boa, até daqui a pouco. Então, 3170, boa noite, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH 10 no 7, direto dona. confirmo. Controle Salvador, a Morante da 3152 transfere passo 1500 para o 330, posição Mocaju. Antrezuma 52, contato radar, faz mantenha 330, inicialmente mantém o perfil da saída pública e aguarde coordenação. Aguardar. Controle Salvador, bom dia, objeto 746, informação Charlie. Objeto 746, bom dia, aciona a identificação. Desce para 2000 pés, QNH 10 no 7, direto Duna, mantém high speed. Patrulha de Duna, desce para 2000, 10 no 7, webjet 746. Controle Salvador, é o Papa Romeu do Hotel, transfere, tem informação de estágio, pode ser. Gente, Papa Romeu Tango Alfa Hotel, aciona a identificação. Desce para 3000 pés, QNH 10 no 7, voa Duna. 10107, voa Duna, 3000 pés para a cidade. Duna 52, o centro regional autorizou direto para Caju, mantém o perfil. Gente, senhorita, muito obrigado. Duna 70 estabilizou? 3170 está estabilizando no momento. 3170 completa a aproximação, chama a torre 18895 bom pouso. 118? 95. 95, boa noite. São 3152, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12545,